Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo te envolva e que o poder de Deus seja crescente na tua vida, porque você vai precisar da fé, você vai precisar da graça de Deus, você vai precisar do poder de Deus para você conseguir vencer esse mundo que a própria palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Agora, uma das coisas que você precisa, meus amados, é meditar na palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 22, no verso 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você não conhece a Bíblia, você está fadado a entrar em situações de prejuízo, entrar em situações em que você vai ter muita dor de cabeça. Você vai ter muita dor de cabeça. E qual é uma dessas dores de cabeça que as pessoas costumam ter? Quando alguém te pede para você ser fiador e você, por ficar constrangido, por não ter força para falar um não, ou mesmo não querer perder uma amizade, você cede aquele pedido. Só que olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 15: quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que evita a fiança estará seguro. Provérbios 17:18. Existe outra recomendação a respeito para que você não seja fiador. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Você vai estar ganhando uma dor de cabeça, estar ganhando problema, e hoje a lei mudou. O fiador, ele pode perder até o único bem que ele tinha para residir. Então, siga a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. E a Escritura diz: quem fica por fiador de outro sofrerá males. Vamos orar com o pastor Hélder. Que Deus te livre desse laço que é você ser fiador de alguém. Grande seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te pedimos, papai, a manifestação da tua graça, do teu poder e do teu amor. Ilumine cada alma e cada coração. Deus, não existe nada melhor do que te adorar. E nós entregamos a nossa vida a ti, reconhecendo que o Senhor é Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Sem ti, Jesus, nada somos, nada podemos. A vida nasce em ti, a vida é para ti. E tudo que queremos fazer, Pai, queremos glorificar o teu nome. Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome por toda a eternidade. Gera em cada coração, em cada alma, Pai, esse sentimento tão nobre de adorar. Porque adoração significa compreender quem o Senhor é. É uma expressão do nosso amor, da nossa gratidão, fruto de um coração puro, humilde e repleto de gozo e refrigério por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, o Senhor procura nesta terra pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Deus, gere, portanto, esse desejo em cada alma, em cada coração, porque sabemos que o efetuar e querer procedem do Senhor. Faça assim, nós te pedimos, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Continuidade ao programa Caminho Santo, e nesse quadro nós respondemos os e-mails que recebemos. E hoje recebo um e-mail de São Paulo, lá da Daniela Barreto, e ela diz: pastor, brigo muito com meu marido, tenho ciúmes possessivo e isso está destruindo meu casamento. O que devo fazer para mudar essa situação? Realmente, Daniela, o amor não arde em ciúmes. O ciúmes, na realidade, é uma desconfiança que você tem. Essa desconfiança pode ser fruto de duas coisas, a princípio. Pode ser em relação a você, de fato, não confiar no seu marido, por um motivo ou por outro, não estou entrando aqui neste mérito agora, ou também por você ter feito coisas equivocadas e parte do seu pressuposto, ou seja, o fato de você também ter feito coisas que não agradaram a Deus nessa área, você acha que ele também vai te trair. O que fazer? Você precisa ter um relacionamento mais íntimo com seu marido. Você precisa dialogar mais com ele. Ele precisa ser mais transparente contigo. Se ele for mais transparente com você e você dialogar mais com ele, com toda certeza o elo de confiança aumentará. Logo, os ciúmes diminuirá. Um outro aspecto essencial para que você cresça nessa área, você precisa se fortalecer espiritualmente, porque os ciúmes é obra da carne. E como eu mortifico a carne? Jejuando. O jejum, literalmente, é para subjugar a nossa carne e clamar a Deus com uma intensidade maior, fruto de um sacrifício que nós estamos fazendo. Então, você precisa de fato estar constantemente jejuando, pedir para que o seu marido também rogue e ore pela sua vida e meditar na palavra de Deus. Qual é a relação, pastor, em meditar na palavra e os ciúmes? Toda, porque quanto mais eu me alimento da palavra, mais fortalecido eu fico e, portanto, menos eu vou extravasar as coisas que não procedem de Deus. Assim, minha amada, que você possa ser fortalecida no Senhor, se alimentar constantemente da palavra de Deus e você verá o quanto que Deus vai transformar o seu coração. Mas lembre-se, a transparência e o diálogo é fundamental para essa construção ou reconstrução da confiança. Quanto mais nós confiamos, menos ciumentos somos. Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós temos meditado no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 11 e no versículo 12, diz o seguinte: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Todos nós queremos, nas nossas vidas, a bênção de Deus. Todos nós queremos ter o livramento de Deus, que a misericórdia de Deus nos assista, mas esse homem aqui, ele criou na vida dele alguns princípios. O primeiro foi que, diz a palavra de Deus, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. Ou seja, em todos os cômodos da vida dele, ali da casa dele, estava a presença de Deus. Ele estava no banheiro, ele estava com a presença de Deus, ele estava na cozinha, tinha a presença de Deus, na garagem, no quintal, no quarto, na sala. Ele trouxe para dentro da sua casa a presença de Deus, envolvendo ele, a sua família. Porque a bênção, para que seja completo na sua vida, você tem que envolver os seus. Agora, outra bênção que este homem teve foi a atitude de gastar tempo com Deus. Diz a palavra de Deus: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Queridos, quando você gasta tempo na presença de Deus, na verdade você não está gastando tempo na presença de Deus, você está investindo naquilo que você tem de mais precioso, que é a presença de Deus. Moisés, em Êxodo capítulo 17, quando Deus fala: Moisés, conquista as nações. Moisés chega para Deus e fala assim: se a tua presença não vier comigo, que eu não tire o pé do lugar. Queridos, gastar tempo na presença de Deus significa você ficar ali esperando que Deus te responda, esperando saber qual é a vontade de Deus. Para isso você tem que ter uma vida de oração. Para isso você tem que tirar de vez em quando tempos de jejum. Para isso você tem que meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz, Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ou seja, ele buscava o Senhor enquanto você sabia que podia achar. Você pode achar Deus dirigindo, você pode achar Deus tomando banho, você pode achar Deus dobrando seu joelho ali, andando no dia a dia, no seu cotidiano. Você pode estar constantemente ligado em Deus. Foi isso que Obed-edom fez. Ele gastou tempo ali com a presença do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 27, ele diz: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Ou seja, Davi, ele priorizava a presença de Deus. A Bíblia conta a história do profeta Eliseu, aquele profeta que substituiu Elias. Elias, aquele homem ousado, orou e Deus mandou fogo do céu, matou ali os profetas de Baal. Mas diz a palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 6, que Eliseu, quando ele foi perseguido pelos inimigos, certo dia a Bíblia conta que ele acorda, Geazi, o seu moço, vê ali em volta da cidade, Dotã, totalmente cercada, e ele fala: ai meu senhor, estamos perdidos. E aí o profeta Eliseu ora a Deus, falou: Senhor, abre os olhos desse moço. E diz a palavra de Deus que Geazi abre os olhos e em volta estava cercado de carros de fogo e de cavaleiro. Por que que isso aconteceu? Porque o rei da Síria, quando foi atacar ali Eliseu, diz a palavra de Deus que ele perguntou: aonde está Eliseu? Porque ele fazia emboscadas para o rei de Israel, e o rei de Israel tinha se livrado uma, duas, três vezes. O rei da Síria tinha ficado furioso e perguntou assim: olha, quem dos nossos aqui é o traidor, que tudo que eu planejo conta para o rei de Israel? E aí um dos seus soldados ali falou: não, rei, não é alguém aqui que é espião do inimigo, não. É porque existe um profeta, que o que você fala no seu quarto de dormir, ele conta lá para o rei. E por que que ele tinha essa intimidade? E aí o rei fala assim: aonde está esse homem? E falam: ele está em Dotã. Eliseu tinha essa intimidade porque Dotã significa cisterna dupla. Quando você busca Deus em dobro, quando você se esforça um pouco mais, amados, a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e o que se esforçam se apoderam dele. Eliseu estava ali em Dotã, significa cisterna dupla. Ele orava em dobro, ele buscava a Deus em dobro, e quando você se esforça para buscar o Senhor, a bênção de Deus te alcança. A Bíblia diz que Asa, em 2 Crônicas, capítulo 15, ele fez aliança com o Senhor, e diz a palavra de Deus: entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. Buscaram ao Senhor e por eles foi achado, e o Senhor lhes deu paz por toda parte. Quando você busca Deus, a bênção de Deus te alcança. A mesma coisa aconteceu com Uzias. Uzias, 2 Crônicas, capítulo 26, diz que ele buscou o Senhor, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer paz? Você quer prosperidade? Você quer, como na vida desse homem aqui, Obed-Edom, que as pessoas saibam que a bênção te alcançou? Gaste tempo com a presença de Deus. No programa de amanhã, continuaremos estudando esse assunto: como trazer a arca de Deus para minha casa e para minha vida. Não perca o programa de amanhã. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Meus amados ouvintes, que a bênção, a graça e a glória de Deus sejam abundantes sobre a sua vida. Como você age e reage quando alguém pisa no seu calo? Nós somos muito bons com aqueles que são bons conosco, mas eu te pergunto, qual é a sua atitude, a sua ação quando alguém te faz o mal? Veja que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz no verso 17: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. O mal é terrível. O mal leva as pessoas a realmente serem vencidas. As pessoas dizem, mas ele me fez tanto mal, ele falou tão mal do meu nome, ele fez coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, dos homens, ele me encheu com a minha honra, e eu não vou admitir isso. Meus queridos, você tem que viver a dimensão da graça. Você tem que entender, querido, que o mal vai corroendo a nossa estrutura, o nosso coração, o nosso espírito. E se você não arrancar o mal pela raiz por meio do perdão, você vai, de fato, ser contaminado, envenenado, enveredado por um caminho de morte, de destruição. É por isso que a Bíblia diz, não retribua a ninguém mal por mal. E aqui está falando das pessoas mais próximas suas. Talvez você se separou do seu marido e você está dizendo, agora eu vou fazer o que eu nunca fiz na minha vida contra este homem. Não deixe que o diabo te use. Não dê lugar ao diabo. Você precisa sim é procurar fazer o bem, é vencer o mal com o bem. E a Bíblia diz que o que depender de nós, viva em paz com todos. E nós temos que ainda acreditar nessa dimensão. É Deus o grande justiceiro, é Deus o grande juiz da nossa vida. Quantos filmes de Hollywood que nós vemos que as pessoas literalmente fazem justiça com a sua própria mão. Você tem que entender que a justiça do homem é falha, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É por isso que diz a palavra de Deus que minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, Deus é o grande juiz e se assim ele quiser, ele vai retribuir. E se ele não quiser, louvado seja Deus. E se ele fizer, louvado seja Deus. Mas não compete a você, a mim e a ninguém na face dessa terra a fazer o mal. E vai um pouco mais longe, porque diz que quando o nosso inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer. Além de não fazer o mal, eu vou fazer o bem quando estiver ao meu alcance. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso era um ritual pagão que as pessoas tinham. Quando alguém cometia uma atrocidade, ele ficava tão envergonhado, era tão vexatório para aquela pessoa que caiu em si, o que ele fazia. Ele colocava literalmente brasas sobre a sua cabeça para ser queimado, para ser humilhado, mostrando o opróbrio dele. E aqui ele está dizendo que quando o seu inimigo tiver fome, você dá de comer, e quando tiver sede, você dá de beber, você está fazendo então com que ele caia em si, na sua vergonha, no seu opróbrio, na sua abominação. Não, meus amados. Deus nos chamou de fato, de verdade, para vivermos o evangelho do amor, o evangelho da graça, de não fazer o mal, mas fazer o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu não sei quantos de vocês entendem que o chamado de Deus é para você ser uma ovelha e não um lobo. A ovelha não tem armas de guerra, a ovelha é um animal dócil, mas o lobo não. O lobo tem garras, tem astúcia, tem dentes afiados, é sagaz, é forte e busca sempre atacar a ovelha, não. Mas no mundo espiritual, são as ovelhas que vencem o lobo. Que você viva nesta dimensão, que você entenda que se você fizer aquilo que Deus colocou no seu coração, que é perdoar, que é virar a face, que é não deixar-se vencido pelo mal, o próprio Deus se levantará no seu trono de glória e de justiça para te defender, para ser seu juiz. Isso é uma questão de fé e de obediência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus possa estar te abençoando, falando ao teu coração. Que você possa depositar a tua força e a tua esperança em Deus. A palavra de Deus diz, Salmo 84, verso 12, ó Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. E diz que este homem vão indo de força em força. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O que significa bem-aventurado o homem cuja força está em ti? É aquele homem que vê que não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência, é pela misericórdia de Deus que ele está se sobressaindo, que ele está conquistando as coisas, que ele está tendo vitória. Ele deposita o mérito da vitória dele nas mãos do Senhor. Ele glorifica Deus pelas suas vitórias. E a Bíblia diz aqui no livro de Jó, capítulo 17, no verso 9, o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Você precisa de força, você precisa de graça, você precisa do favor de Deus para que as coisas na tua vida vão bem. Que Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor Jesus e que você sempre deposite a tua confiança nas mãos do Senhor. Nós lembramos o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangelicas.com.br, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando o nosso programa Caminho Santo e queremos rogar as bênçãos e, a glória de Deus sobre a sua vida. Acesse o nosso site pregaçõesevangelicas.com.br. Eu tenho colocado vários textos, várias pastorais curtas que vão alimentar a sua alma. Colocamos agora, meus amados, a Bíblia online, a Bíblia MP3 para você ouvir com uma qualidade que eu nunca vi na internet. Eu estou dizendo que eu nunca vi, não estou dizendo que não tenha. Você vai poder estar ouvindo e nós desejamos que a presença de Deus seja abundante sobre a sua vida. Em Romanos capítulo 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos der graça. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.